Devo ocupar-me também em contribuir para a felicidade comum e ampliar a esperança aos outros. Minha felicidade deve ser compartilhada com o meu próximo, ocupando-me, na medida do possível, em também contribuir para a felicidade comum. Devo viver buscando levar esperança e felicidade aos que me rodeiam, sem que isso se torne necessariamente uma profissão ou obrigação. A vida se desenvolve no convívio. Seu sentido é a felicidade pessoal e coletiva, simultaneamente. O crescimento pessoal dá-se necessariamente no confronto de um ser humano com outro e com um grupo social. Os traços da personalidade humana são alicerçados por intermédio das relações com seus semelhantes, onde o confronto com o oposto transforma ambos. Pensar em crescer sem ocupar-se do outro é contraditório, pelo princípio de que é com o desigual que se cresce. Este não se trata de um inimigo, mas de qualquer pessoa em nossa caminhada. A felicidade do outro é então condição necessária à felicidade pessoal. O caminho da felicidade é o da autoiluminação. É a descoberta e vivência do Deus presente na essência de si próprio. A autoiluminação é a vida que se decide por revelar o Deus interno. O Deus absoluto não mora necessariamente na intimidade do indivíduo. Ele não se resume nos limites do universo. O Deus interno é passível de realizar-se de forma humana e amorosa. Iluminar-se é transcender a esfera física e penetrar nos princípios espirituais com coragem e determinação, confiante na presença de espíritos superiores, que nos auxiliam face aos seus desejos de transformação e elevação da humanidade. O crescimento pessoal só é possível em contato com os outros. É em grupo que se alcança a felicidade pessoal, pois somos oriundos de um mesmo princípio, filhos da Terra e participantes do macro processo divino. A consciência de pertencermos a um mesmo planejamento superior e de estarmos fadados a um mesmo destino coletivo nos coloca em contato com a consciência coletiva da existência de Deus como causa geradora da vida. É impossível alcançar-se a felicidade de forma egoísta, pois só somos um se existir um outro. A unidade existe na dualidade e esta só é possível na percepção do Uno. Nada somos sem outro. Isso nos leva à ideia do compartilhamento de nossa realização com nossos semelhantes. Realizamos-nos no coletivo e no contato com a singularidade do outro, pois ela nos leva à nossa própria. O processo da reencarnação só é possível através de outro ser humano, a fim de que nos conscientizemos de nossa ligação com o outro. O único caminho para ser feliz na Terra é promover o bem comum. Cada um de nós, por força do plano de Deus, tem o dever de, voluntariamente, contribuir para a realização de sua obra. Todos temos que dar o contributo como um passaporte para a realização pessoal. Quem não colabora com a vida não cresce nela.